Saúllo Temas. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. Algumas síndromes podem provocar sintomas bucais e alterações no dente e no osso, junto com outros sinais pelo corpo. Por isso, é importante ficar atento a como cada síndrome aparece para evitar complicações. No Saúde ao Tema de hoje, vamos falar sobre síndromes com manifestações em boca. Eu sou Ezio Flávio, estudante de jornalismo da UFPE, é um prazer estar aqui novamente, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. E nesta edição do Saúde ao Tema sobre síndrome com manifestações em boca, vamos conversar com um professor de pós-graduação em odontologia da UFPE, Daniel Pérez. Seja bem-vindo, Daniel. Bom dia, Ezio. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar. Prazer estar aqui novamente e bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, né? É um prazer estar aqui com você. E vamos começar então o programa? Eu já queria começar com uma dúvida assim mais genérica, né? O que, que são síndromes em primeiro lugar e quais são as que a gente vai abordar hoje? Bom, síndromes é um grupo que se manifestam com várias características, né? Que elas se correlacionam, né? Então, síndrome é um complexo, né? É uma doença complexa que se manifesta com diferentes sinais clínicos, com diferentes sinais de imagem, né? Com diferentes sintomas que o paciente apresenta, e todos esses sinais e sintomas que o paciente apresenta, eles são fundamentais para que se estabeleça, né, o diagnóstico de uma síndrome. Então, quando a gente fala em síndrome, isso significa que ela nunca vai vir acompanhada só de uma manifestação, só de um sinal. Uhum. Então, por isso que é importante que a gente saiba como elas se apresentam, como elas se manifestam, porque um sinal clínico que o paciente apresenta é um start para que a gente possa investigar outras manifestações, outras características para confirmar ou excluir o diagnóstico daquela determinada síndrome que a gente suspeita que o paciente apresente. Uhum. E hoje a gente vai abordar, então, para esse começo, a síndrome de Gardner. E eu gostaria de já começar te perguntando o que, que é a síndrome de Gardner e de que maneira a pessoa desenvolve essa síndrome. Bom, aproveitando essa pergunta que você fez, o final da pergunta anterior, né, que síndromes a gente vai abordar. De fato, o tema, né, que as manifestações que a gente pode encontrar em boca, que fazem parte do complexo de várias síndromes, então, as alterações, elas podem acontecer tanto em mucosa da boca, quanto no tecido ósseo em si, né, alguns tumores ósseos, como o síndrome de Gardner, que a gente vai comentar daqui a pouco, e também com muita frequência, alterações dentárias. Então, há uma série muito grande de síndromes que se manifestam com alterações nos dentes, seja em alterações na forma dos dentes, seja alteração do número de dentes que o paciente apresenta, seja na manifestação de dentes que não erupcionam, né, que eles ficam impactados. Então, há uma série de alterações, isso a gente considerando apenas a região da boca, e ossos, mandíbula e maxila, né, que compõem o complexo mastigatório, mas na face há uma série de alterações que podem se apresentar como características de diferentes síndromes. Né? Então, essa que você colocou, olha, de uma maneira geral, né, só aproveitando o raciocínio, são condições que não são comuns, né? Felizmente são condições incomuns ou raras, mas que fazem muita diferença quando a gente consegue estabelecer o diagnóstico e muda o destino ou o prognóstico, né, muitas vezes de uma família inteira. Porque a alteração dentária que eu observo, ela pode ser um sinal de uma síndrome com uma repercussão em outra parte do corpo muito grande, né, que podendo até comprometer a vida do paciente. Então, a síndrome de Gardner, por exemplo, que faz parte do grupo da polipose adenomatosa familiar, né, ela constitui numa síndrome que ela tem, que ela é herdada, né, geneticamente, é uma condição rara e que ela se apresenta basicamente na região da face. O paciente apresenta, a grande maioria deles, quase 90% ou mais de 90% deles, vai apresentar um tumor ósseo benigno, chamado de osteoma, que é mais comum acontecer na mandíbula, né, ou na região dos ossos da face, incluindo o osso frontal, né, que é esse aqui da região da testa. E, em geral, são osteomas múltiplos, ou seja, o paciente apresenta mais de um desses tumores na face. O tumor em si, ele é de fácil tratamento, é um tumor benigno, que ele tem um prognóstico excelente, né? Removeu o paciente, ele está curado do osteoma, só que na síndrome de Gardner, na polipose adenomatosa familial, além desses osteomas, que pode ser o primeiro sinal, aliás, na maioria dos casos, é o primeiro sinal da doença, o paciente ele apresenta também múltiplos pólipos intestinais, e esses pólipos intestinais apresentam um altíssimo risco, virtualmente 100% dos casos, vai apresentar uma transformação maligna para um câncer intestinal. Então, o diagnóstico, quanto mais antes nós fizermos, quanto mais precoce a gente fazer, maiores as chances de um acompanhamento mais de perto desse paciente, considerando principalmente a possibilidade desses pólipos se transformarem em câncer no intestino e aumentar a sobrevida do paciente, né? Aumentar o tempo de vida dele e, mais do que isso, aumentar um tempo com qualidade de vida. Então, o tratamento desses pólipos é feito por uma equipe médica que eles vão avaliar se há necessidade de uma ressecção cirúrgica da porção intestinal que está envolvida por esses pólipos, ou se eles são dispersos de forma difusa, né? Vai acompanhar de tempos em tempos com uma colonoscopia. Bom, além dos osteomas, na síndrome de Gardner, os pacientes também podem apresentar dentes no número superior ao normal, que nós chamamos de dentes supranumerários. Isso não quer dizer que o paciente que apresenta um dente supranumerário, ou seja, ele tem um incisivo lateral a mais, né, ou alguns incisivos a mais, ele é um paciente suspeito de síndrome de Gardner. Isso não quer dizer que todos, aliás, que apresentam essas condições vão apresentar a síndrome. Mas é importante que a gente avalie com cuidado, né, se, na presença desses dentes supranumerários, se é um fato isolado, né, se é um fato ali isolado, de fato, sem fazer parte do espectro de uma síndrome, ou a gente vai avaliar outros aspectos para ver se há a possibilidade desse achado clínico representar o espectro de uma síndrome que tenha, de fato, uma significância clínica muito maior. Além dos dentes supranumerários, dos osteomas, o paciente ele pode apresentar também alguns tumores odontogênicos que também localmente não têm nenhuma repercussão mais importante, são chamados odontomas, que é a formação de múltiplas estruturas calcificadas que lembram muito dentes e que o diagnóstico é feito usualmente quando o paciente procura acompanhado dos seus pais por um dente que não erupcionou, ou por um aumento de volume que o paciente sinta ou os pais percebam na região que está afetada, e a gente vai avaliar e se percebe o diagnóstico de odontoma. Então, se tem a presença de osteomas, mesmo que seja um único osteoma na face, um paciente jovem, aliás, independente da idade, mas sobretudo no paciente jovem, vale a pena fazer a investigação desse diagnóstico. E só para finalizar, em muitas situações, embora a gente não vá ver pacientes com essa síndrome de uma forma muito frequente, mas não é raro, quando se tem o diagnóstico de um paciente jovem, da família ou de vários membros da família serem afetados e nunca terem sido diagnosticados. Então, ou passaram se apresentaram com essas características e o profissional que atendeu não se atentou ou achou que não haveria nenhuma suspeita, aquele sinal seria um fato isolado, ou simplesmente não procuraram, né, ou não tiveram nenhum tipo de sintoma para procurar um serviço de saúde para diagnóstico. E quando a gente faz o diagnóstico de um paciente com síndrome de Gardner, um paciente, sei lá, com 15, 16 anos, como já tive a oportunidade de acompanhar, quando você vai investigar a família, vários componentes apresentavam a síndrome, sem, no entanto, terem ainda o diagnóstico. Então, é fundamental que a gente se atente a esses achados, né, para que a gente possa investigar e se, caso o paciente tenha um diagnóstico, a gente faça no momento oportuno. Interessante. Agora, Daniel, eu gostaria de pedir que você pode simplificar um pouquinho para a gente, assim, como é que a gente consegue perceber visualmente essas manifestações? Porque eu vi que tem umas manifestações são bem específicas, são os tumores e tal, mas tem como a gente notar já no início, e esse desenvolvimento dela, já aproveitando, já começa, a pessoa já nasce com a síndrome ou com o tempo vai se desenvolvendo? Como é que funciona? Isso, a pessoa já nasce, né, com a síndrome sem nenhum tipo de manifestação, né? É um paciente normal, é uma pessoa normal, um indivíduo normal, né, com a face sem nenhum tipo de alteração que a caracterize como um determinado tipo de alteração, né? Desenvolvimento cognitivo normal, né, sem nenhuma alteração física. E essas alterações que acontecem, que é mais provável de ser o primeiro sinal, aliás, é preferível, normalmente o primeiro sinal, né, osteomas, se vai ter um inchaço no local afetado, né, começa a crescer, tem um aumento de volume, um inchaço, e ele tem a consistência dura, porque o osteoma, ele é feito de tecido ósseo, né, e como tecido ósseo, é um tecido duro. Então, o tecido é um aumento de volume endurecido, que não dói, e que vai ter o desenvolvimento muito lento, né. Com relação às alterações em dentes, se esses dentes estiverem retidos, os dentes supranumerários, ou seja, aqueles dentes que se formaram um número maior do que o normal, ou esse tumor odontogênico chamado de odontoma, que está ali dentro do osso da mandíbula ou da maxila, né, que é o osso superior, geralmente eles também não vão causar nenhum tipo de sintoma, né? Aliás, eles não vão causar dor, não vão causar aumento de volume, ou raramente vão causar aumento de volume. Quando o paciente procura para diagnóstico, se ele tiver algum impacto na vida do paciente, eles podem eventualmente estarem bloqueando a erupção de algum dente permanente, né? Então, nessa investigação do porquê que aquele dente permanente não erupcionou, a gente pode encontrar esses dentes a mais supranumerários que estão impactando, que estão impedindo fisicamente que o dente erupcione, ou o próprio odontoma que também está impactando, está impedindo, do ponto de vista físico, a erupção do dente permanente, né? Então, o ideal é que se faça o diagnóstico de uma condição como essa pelos aspectos que eu comentei, né, do que propriamente já ter o diagnóstico de um câncer no intestino, né? Que aí já teria um desfecho, o prognóstico já seria diferente, né, porque aí vai ter relação direta com o tamanho do tumor no momento do diagnóstico, numa série de outros aspectos que já fogem do diagnóstico inicial, quando ainda havia os pólipos no intestino e sem a transformação maligna, né. Então, essas alterações em face, a única que pode causar com mais frequência esse aumento de volume, algo perceptível, é o osteoma, né, esse aumento na maxila, desculpa, na mandíbula, que é mais comum, ou mesmo na região frontal, esse caroço duro, né, que pode acontecer. Ok, mas além da das manifestações que acontecem na boca. Essa síndrome ela pode manifestar em outras partes do corpo, e daí como tipo, quais são os outros tratamentos que a gente pode fazer nesse caso? Sim, é, existe a possibilidade também desses pacientes apresentarem uma série de alterações em pele, né, como vários cistos diferentes, é, principalmente cistos, o nome correto, cistos epidermoides, né, que são popularmente conhecidos como cistos sebáceos, né. Então, o paciente com frequência apresenta essas alterações em pele. É, outros tumores de tecido mole em pele também, como alguns tumores de origem de fibroblastos, né, que estão ali na derme. Isso também é comum do paciente apresentar. Mas sem nenhuma dúvida, a alteração ou o sinal clínico de maior significado nesta síndrome são os pólipos intestinais, né? Tanto é que esse chamado síndrome de Gardner, que é o epônimo, né? É, o nome que tem sido utilizado mais ultimamente é polipose adenomatosa familial, que é exatamente, né, as alterações que vão ter o maior significado clínico, ou que podem impactar de uma forma mais significativa a vida do indivíduo, né? Então, essas alterações, as outras que eu comentei, na pele, ou mesmo na face, né, no osso, localmente, elas vão ter uma significância pequena, porque removeu do ponto de vista cirúrgico, tá tudo bem, não é uma lesão que vai destruir, né, que vai causar mutilação, que vai causar risco de maior gravidade para o paciente, mas são sinais importantes para o diagnóstico dessa condição complexa, né, que você me fez a pergunta muito bem no início, para a gente caracterizar uma síndrome. É, até porque muita gente não sabe, às vezes, o que é uma síndrome, não sabe que pode se manifestar na boca também, então é uma dúvida um tanto quanto frequente. É, e aí, até aproveitando, né, o Wesley, o Falou. que você falando, de uma maneira geral, né, as síndromes, de uma maneira geral, assim, de alguns anos para cá, felizmente, há uma melhora, né, na assistência em saúde das pessoas, embora a gente tenha que melhorar bastante ainda, né, há ainda muitas pessoas em vulnerabilidade social, e essas iniquidades em saúde ainda persistem, né? Mas antes era muito mais comum o paciente conviver com uma síndrome a vida inteira, sem ter um diagnóstico, né? Então ele começa, diferente do que a gente comentou nessa síndrome agora, mas o paciente pode ter alguma dificuldade cognitiva, alguma alteração física que comprometa o seu dia a dia, as suas atividades normais, né? Paciente muitas vezes rotulado por uma situação, né, que ele não consegue conviver bem por uma alteração física ou por uma deficiência cognitiva que ele tenha, ele não consegue conviver bem socialmente, sofre bullying, uma série de coisas, sem ter o diagnóstico daquela condição que ele tem, né? Ainda hoje existe várias dessas situações. Antigamente era pior ainda. Então, a quantidade de síndromes que podem se manifestar, e o paciente ele nasce com elas, né, nasce com alteração, e que ele pode nascer já com as alterações, ou ele pode nascer e desenvolver todas essas alterações ao longo da vida, né? Então é fundamental o diagnóstico para a orientação do próprio indivíduo, né, ou orientação dos pais, porque geralmente em muitas situações algumas condições, alguns sinais não se consegue reverter com algum tipo de tratamento, mas muitas outras sim, né? E conhecer essa condição, né, conhecer como ela se manifesta, ela é fundamental, né, para que as pessoas elas tenham uma vida mais digna, né? No Brasil, de uma maneira geral, principalmente de forma mais antiga, em anos mais passados, né, se haviam muitos casamentos consanguíneos, né, isso pode ter um impacto importante também no desenvolvimento de algumas síndromes específicas, não essa especificamente de Gardner, né, da polipose adenomatosa familial, mas em outras síndromes. Além do diagnóstico ser importante para a condução correta, né, do indivíduo, a orientação e o tratamento quando estiver disponível, dependendo da gravidade que aquela síndrome, dos sinais que aquela síndrome apresenta, é fundamental também o aconselhamento genético, né, dos pais, inclusive fazendo essa orientação do indivíduo em relação a deixar descendentes, né, qual o risco, né, de novos descendentes, por exemplo, apresentar a mesma síndrome e todo o sofrimento, né, que algumas dessas condições podem causar, algum desses sinais, né, que compõem as variadas síndromes que podem se apresentar, podem impactar a vida do indivíduo. Então vamos buscar fazer o diagnóstico, ficar atento também aos nossos familiares, né, nossos filhos, e buscar também diagnosticar eles para que todo mundo fique bem, né? Hoje o Saúde ao Tema fala sobre síndromes com manifestações em boca. E recebemos o professor da pós-graduação em odontologia da UFPE, Daniel Pérez. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, Daniel. E eu gostaria então de partir para a nossa próxima síndrome, que é a síndrome de Gorlin-Gouts. Espero ter falado correto. E o que é essa síndrome, como ela se desenvolve? E será que ela abrange já a parte física que o senhor tinha comentado sobre o cognitivo? Então, o Ezio, essa é uma condição, como a maioria das síndromes, né, com algumas exceções, obviamente, é uma condição incomum também, né? No geral, bom, vamos pegar quais são as características gerais, né, do paciente com essa síndrome, que também é um epônimo chamado síndrome de Gorlin-Gouts, o nome é síndrome do carcinoma nevoide basocelular, né? Da mesma forma como na condição anterior, é incrível que normalmente se faz o diagnóstico em pacientes mais jovens, durante a adolescência, é também uma síndrome que ela é herdada geneticamente, raramente a gente vai fazer o diagnóstico no indivíduo que é o primeiro da família a apresentar, geralmente outros membros da família já apresentam, mas é interessante que é comum, quando se tem o diagnóstico no paciente jovem, né, com 14, 15, 16 anos, que vários membros da família apresentam a síndrome e também nunca foram diagnosticados. Algumas alterações, elas são... muitas das alterações nessa síndrome, elas são discretas, né? E o próprio paciente, ou mesmo a família, não consegue identificar, né, alguma alteração para procurar um atendimento profissional e se estabelecer o diagnóstico. Essa síndrome, ela tem dois componentes que são... os maiores, tem alguns outros componentes maiores, mas dois deles chamam bastante atenção. Um é o paciente apresentar um câncer de pele, né, chamado carcinoma basocelular, que diferente do... porque o carcinoma basocelular é um dos cânceres mais comuns da pele, e o principal fator de risco é a radiação solar. Só que nessa síndrome especificamente, o paciente ele vai apresentar esse câncer de pele, mas de uma forma independente da exposição solar. Muitas vezes o paciente tem um diagnóstico de um carcinoma basocelular portador da síndrome do carcinoma nevoide em áreas que não são expostas ao sol e muitas vezes numa idade muito precoce. Esse é um câncer que vai acontecer em pacientes adultos, né, normalmente acima dos 40 anos de idade, que tem exposição solar crônica, mas um paciente portador da síndrome de Gorlin-Gouts, esse carcinoma se desenvolve numa fase muito precoce da vida e muitas vezes em áreas que não são expostas ao sol. Quer dizer, então é uma predisposição que está diretamente relacionada à condição que o paciente apresenta. E a outra condição muito, muito presente é a formação de cistos na maxila e na mandíbula, né? Então, o paciente ele vai apresentar mais de um cisto, né? Normalmente, quando se faz o diagnóstico, o paciente já apresenta múltiplos cistos, né? O nome correto do cisto é um queratocisto odontogênico, mas o mais importante para a comunidade saber, o paciente tem vários cistos, e ele pode desenvolver dezenas de cistos ao longo da vida, isso dentro do osso, da maxila, né, ou da mandíbula. Então, esses são os dois principais sinais que compõem a síndrome de Gorlin-Gouldes. Mas, ele também pode apresentar um aumento, como fosse a gente chama um bocelamento frontal, né, como se a fronte, né, a testa do paciente fosse mais projetada à frente, né, tem uma conformação um pouco maior aqui na região da fronte. Semelhante a um galo? Mas é mais, alguma região pode apresentar semelhante a um galo, né, que fica mais proeminente, mas pode ser uma área mais extensa também, né. Ele também pode apresentar outras lesões de pele, como cistos, né, epidermoides na pele. Na palma das mãos, né, ele pode apresentar várias pintinhas, né, marrons ou pretas, né, na palma da mão. Então, esse também é um fator importante para o diagnóstico. E os outros sinais são sinais radiográficos, que aí o clínico, né, que faz o diagnóstico vai solicitar uma radiografia de tórax, por exemplo, que aí vai ter, o paciente pode apresentar uma costela que vai ter duas extremidades que vão se unir, chamada costela bífida, né, em vez de ser uma extremidade que se une ao osso externo e outro na vértebra, então tem duas extremidades que vão fazer a ligação com esse osso. Não tem nenhuma significância especificamente esse sinal, né? Mas é um dos sinais importantes para diagnóstico quando o clínico suspeita da síndrome e vai solicitar o raio-x de tórax. Então, o que tem de significância, né, clínica nessa síndrome especificamente? Obviamente, o diagnóstico tem que ser feito, e uma vez tendo o diagnóstico e nenhum membro da família no momento do diagnóstico tenha o conhecimento dessa síndrome, ela tem que ser investigada em toda a família, como na síndrome da polipose adenomatosa familiar, né, que é a síndrome de Gardner. Então, pais, irmãos, tios, né, então parentes mais próximos têm que ser investigados, e muito possivelmente alguém vai ter essa síndrome sem nunca ter sido anteriormente diagnosticada. Então, a de significância clínica, esses carcinomas de pele, né, esses cânceres de pele, têm que ser tratados, né, têm que ser removidos, e esses cistos intraósseos também têm que ser tratados. Particularmente... Daniel, mas esses tratamentos, eles ocorrem simultaneamente? Você faz o tratamento do câncer junto com a síndrome? É isso, porque o tratamento ele vai ter que abordar os sinais que compõem a síndrome. Então, qual é a importância do teu diagnóstico da síndrome? É porque eu sei quais alterações que esse paciente vai desenvolver ao longo da vida dele. Então, ele vai ser acompanhado por toda a vida, né, para pesquisar o desenvolvimento de novos cânceres na pele, o desenvolvimento de novos cistos dentro do osso, né, que são os principais sinais, aqueles que podem impactar de uma forma mais significativa a vida do paciente. O momento da abordagem, se o paciente tiver as duas alterações, porque ele pode ter, nem sempre ele vai ter todas as alterações, mas se ele tem tanto o tumor da pele quanto os cistos intraósseos, né, o momento do diagnóstico de um e de outro vai ser planejado de acordo com a prioridade ali no momento, né? Mas é importante que, especificamente, esses dois sinais que compõem a síndrome devem ser abordados, ou devem ser tratados, né? O câncer por uma cirurgia, e os cistos na maxila e na mandíbula, os cistos intraósseos, também têm que ser removidos cirurgicamente. A diferença desses cistos, quando estão, fazem parte do espectro da síndrome, é que depois do tratamento, eles podem voltar, né? Eles podem recorrer. Então, mais um motivo, sabendo que ele pode desenvolver novos cistos intraósseos, mas também sabendo que depois da remoção daqueles que já foram diagnosticados, eles podem voltar. Então, mais uma justificativa para o acompanhamento clínico muito próximo desse indivíduo portador da síndrome. Porque esses cistos, eles têm uma capacidade de crescimento, esses cistos particularmente, têm uma capacidade de crescimento grande. Eles podem ocupar grandes áreas dentro desse tecido ósseo, né? Fragilizar esse osso, inclusive predispondo a fraturas, né? Predispondo a fratura desse osso afetado. Então, por isso que é fundamental que tenha esse acompanhamento, primeiro o diagnóstico, né? E depois o acompanhamento desse paciente para que se estabeleça um plano de abordagem, e que o plano ele vai ser exatamente para reduzir danos. A gente não vai conseguir impedir que o paciente desenvolva outros cistos, né? A gente não vai conseguir impedir que o paciente desenvolva outros tumores da pele, mas a gente pode minimizar quando a gente faz o diagnóstico, quando a doença está ainda muito pequena. A gente vai conseguir abordar de uma maneira muito mais efetiva, dando a oportunidade ou diminuindo as chances daquela lesão tratada recorrer, né, ou recidivar. Você tem a gente tem uma ideia quanto isso é importante. Ontem, dois casos que aconteceram recentemente, um que não se sabe exatamente do que se trata, né, aparentemente é um portador da síndrome de Gorlin-Gouts, foi uma interconsulta que chegou para nós, o paciente não chegou diretamente a gente, um colega que entrou em contato, que ele estava acompanhando um paciente e que ele tinha histórico de vários cistos intraósseos, mas não sabia que cisto era. E o tratamento, ele foi estabelecido um tratamento sem o diagnóstico, né? Então, quer dizer, se são múltiplos queratocistos, se fazem parte da síndrome, tem que saber que tipo de cisto é para se estabelecer qual é o diagnóstico e, assim, tratar de uma forma mais efetiva. É? Como é que você pode tratar alguma coisa que você não sabe o que é? E uma outra que ontem chegou no nosso laboratório, um espécime de um tumor mandibular de uma criança, né? Que tinha 15 anos de idade, tinha feito uma abordagem um ano atrás, mas não sabia exatamente o que era, né? Quando se fez a biópsia agora e mandou para a gente, o tumor já estava bastante grande. Isso vai impactar de uma forma significativa, né, a vida desse adolescente, apesar de não ser um tumor que é potencialmente causador de morte, por exemplo, não vai causar morte, mas vai mutilar, né? Então é fundamental a palavra que tem que ser sempre colocada, né? E sobretudo para profissionais de saúde, todo mundo sabe, mas não custa repetir, é diagnóstico, né? Então, se a gente tem o diagnóstico, a gente consegue estabelecer qual é o plano de tratamento e, assim, minimizar, né, o dano que o paciente vai ter como consequência do tratamento que vai receber e, obviamente, pensar na cura daquela doença que ele apresenta. E é bom que seja feito o mais rápido possível, né, Daniel? Porque sem dúvida. Você acabou de apresentar um caso aí que demorou para fazer, aliás, não fez o diagnóstico, né? E aí recorreu logo ao tratamento, deu errado, né? E esses cistos na síndrome de Gorlin, por exemplo, o queratocisto, ele tem uma característica que chama bastante atenção, e é uma característica que é ruim do ponto de vista do momento do diagnóstico. Ele cresce dentro do osso de uma forma, essa é uma característica dele, que ele cresce dentro do osso sem ser no sentido lateral, ele cresce no sentido de frente para trás ou de trás para frente. Então ele atravessando? ele não ele segue o sentido do osso, ele não causa, quando ele causa um inchaço, ele já está muito grande, porque ele já ocupou o espaço inteiro do osso no sentido antero-posterior. Então, a mandíbula, quando ela tem, ela vai contornando a face, o cisto ele cresce exatamente nesse sentido, sem causar um inchaço. Quando ele causa esse inchaço, geralmente ele já está bastante grande. Então, é comum, é muito comum, a gente fazer o diagnóstico desse cisto. O paciente faz a radiografia para fazer um planejamento de tratamento odontológico, seja um tratamento odontológico restaurador ou um tratamento ortodôntico, né, para colocar aparelhos. Esse vai lá ver uma lesão, pá, uma lesão gigante dentro do osso. O paciente nunca tinha percebido, porque não tem inchaço, não dói, né? E quando se faz o diagnóstico é um queratocisto. Então, ele ocupa uma área muito grande do tecido ósseo antes de causar esse aumento de volume. Isso é o curso natural, ou, aliás, o comportamento mais habitual dessa lesão. Então, se a gente tem o diagnóstico do paciente com essa síndrome, a gente já sabe que ele vai desenvolver outros cistos, então a gente vai acompanhar ele muito de perto. No primeiro sinal da ocorrência, da presença dessa lesão, já se faz a abordagem para se evitar uma reabsorção óssea muito grande, né? E isso pode impactar na forma como o paciente vai ser tratado. Tem a importância também do acompanhamento médico, né? Desde o início do tratamento, aliás, do diagnóstico. Agora, a gente tem outra síndrome aqui para tratar também, que é uma pergunta tanto quanto frequente também, que é a amelogênese imperfeita. E ela aparentemente atua junto com outra chamada nefrocalcinose. Eita, nomes complexos aqui. E quem são essas síndromes? Por que elas atuam juntas? Qual é a relação delas? A amelogênese, ela é uma condição em que vai ter uma alteração da estrutura, né, e da forma do esmalte dentário. Então, ele é uma má formação do esmalte, né, que ele fica, ou tem uma alteração de forma, ou ele fica mais quebradiço, e os dentes, eles se apresentam com formato alterado, né. Se tem uma coloração tendendo mais para o amarelado, alaranjado, porque o esmalte praticamente não tem, ele não tem a sua forma, isso sobrepõe, ou sobressai a coloração da dentina, e os dentes, eles têm uma alteração de forma importante. Antigamente, eu digo antigamente, não tem muito tempo, a amelogênese imperfeita era tida como uma condição local. Obviamente, uma condição que o paciente nasce com ela, né, uma alteração do desenvolvimento, mas que era uma condição local, cujo tratamento era só do ponto de vista estético, né, vista restaurar aqueles dentes, devolver a forma que aqueles dentes tinham, ou da forma de uns dentes normais. Só que, posteriormente, né, avaliando o paciente como um todo, percebeu-se que muitos desses pacientes que apresentavam amelogênese imperfeita, eles apresentam também uma predisposição a formar calcificações renais, né? E aí se estabeleceu que, de fato, essas alterações, elas fazem parte do mesmo espectro da doença. E por isso, então, foi estabelecido essa condição onde a presença de amelogênese imperfeita, dessas calcificações no interior dos rins, com uma síndrome, né, chamada de, porque na tradução do inglês fica síndrome renal esmalte, ou esmalte renal, mas para nós, em português, fica mais apropriado síndrome da amelogênese imperfeita ou nefrocalcinose. Qual é a importância, né, do diagnóstico dessa condição? Bom, a amelogênese imperfeita, ela não é comum, felizmente, né? Mas quando ela se apresenta, ou quando o paciente se apresentar para um dentista, por exemplo, é obrigatória a investigação da alteração, de uma investigação se há alguma alteração renal. Porque a amelogênese imperfeita, muitas vezes, ou hoje se sabe, que ela não vai vir isoladamente. ela faz parte do espectro de uma condição sistêmica que inclui a calcificação dos rins. Então, a calcificação no interior desses rins. Né? Então, o diagnóstico, né, faz parte, fazendo essa correlação, essa associação, e é fundamental que a amelogênese, ela vai impactar de forma direta a estética, né, e porque não a função, e a estética, né, então, do tratamento, a abordagem na amelogênese local, ela faz parte, inclui a restauração desses dentes para devolver ou para colocar numa forma normal, que sejam funcionais e esteticamente, e fiquem funcionais esteticamente melhores, e a abordagem da nefrocalcinose, porque essas calcificações renais, elas podem causar no paciente uma insuficiência renal crônica. Insuficiência renal crônica, ela vai causar uma série de alterações sistêmicas, não só nos rins especificamente, né, mas a gente sabe o quanto os rins são importantes para o nosso funcionamento normal, sobretudo no controle iônico, né, no controle de filtrar toxinas, né, que a gente produz. Então, essa calcificação renal, ela pode resultar, né, pode impactar no futuro a presença de o desenvolvimento de uma insuficiência renal crônica nesse paciente. Então, esse é um aspecto, essa é uma das síndromes que eu acho, do ponto de vista odontológico, vamos dizer, né, porque o paciente não vai procurar pela amelogênese, ele não vai procurar pelos rins inicialmente. Então, é obrigatório, né, que um profissional de saúde, o dentista especificamente, que recebe um paciente com amelogênese, primeiro faça o diagnóstico da amelogênese e depois faça investigação de alterações renais, porque certamente o paciente vai ter, é importante que ele seja encaminhado, né, por um nefrologista para acompanhamento adequado. Eu vou adiantar mais para a próxima síndrome agora, por causa do nosso tempo, mas a síndrome que eu queria abordar agora é a displasia ectodérmica. Essa aparentemente é individual, né? Ela não vem acompanhada com outra, mas eu gostaria que você explicasse também qual é essa síndrome, o que ela faz, qual é a diferença dela para as outras. A displasia ectodérmica, para o público em geral, é importante que a gente esclareça, né? Dentro do nosso desenvolvimento lá como embrião, né? Tem lá alguns folhetos, nós chamamos folhetos embrionários, que são responsáveis pelo desenvolvimento de vários órgãos. Né? E essa condição, ela vai ter uma alteração num dos folhetos chamado de ectoderma, que vai formar a pele, vai formar os pelos, né? Dentes. Né? Então, essa alteração, ela tem um espectro grande de alterações, né, displasia ectodérmica, inclusive um espectro grande de penetrância, significa de gravidade. Então, alguns pacientes já nascem, já têm o diagnóstico, né, logo ao nascimento, principalmente quando aqueles que têm uma gravidade maior dessas alterações, mas muitos outros pacientes vão ter o diagnóstico ao longo da vida, sobretudo na infância. Na boca, especificamente, qual é a principal alteração que o paciente com displasia... Então, e há vários espectros dessa displasia ectodérmica, né? Falar especificamente daquela chamada de anidrótica, que vai ter um impacto diretamente na formação dos anexos da pele. Mas na boca, o paciente, ele vai ter uma ausência completa de dentes, né, que é o termo técnico chamado de anodontia, ou seja, não há formação de dentes, ou há a ausência da formação de alguns ou vários dentes, associado sempre a uma diminuição da formação de pelos, né, ausência total raramente vai ter, normalmente os pelos, eles ficam bem mais ralinhos, né, bem mais finos, ralos, tanto os pelos os cabelos da cabeça, quanto pelo corpo, né? E um aspecto super importante e que pode impactar além da falta dos dentes, né? O paciente ele não ter os anexos cutâneos, principalmente as glândulas sudoríparas, né, que são um dos órgãos responsáveis por controlar a nossa temperatura corporal. Então, a abordagem desses pacientes, né, depois do diagnóstico, uma das coisas fundamentais é controlar a temperatura corporal desses pacientes, né, para que eles não fiquem expostos a temperaturas muito elevadas, né? E do ponto de vista odontológico, a gente avaliar o momento exato para se fazer a restauração desses dentes que não formaram. Se não se formou nenhum dente, né? Vai se planejar a formação a confecção de próteses, né? Para reabilitar esse paciente, tanto do ponto de vista estético quanto funcional, mas muitos desses pacientes têm a formação de alguns dentes, então a ausência, né, de alguns desses dentes tem que se planejar qual é o momento mais apropriado, de acordo com a idade do paciente, de fazer essa reabilitação com os dentes que não foram formados. Outro aspecto importante que a gente avalia nesses pacientes com displasia ectodêmica é que os dentes que se formam, muitas vezes, eles não erupcionam, eles não nascem, eles ficam dentro do osso, né? Então tem que se avaliar se é possível, com um tratamento adequado, fazer com que esses dentes nasçam na boca, né? Erupcionem, para que eles erupcionando, aqueles que estão faltando, se faça o planejamento adequado para fazer a sua reposição, né? a sua reabilitação. Desculpa te interromper, mas como é que fica a alimentação da pessoa com essas síndromes, principalmente com essa, né? Como é que fica a alimentação dela? Como é que a gente pode regular? Como é que ela consegue se alimentar? Essa é uma das situações em que, dependendo da gravidade, né, isso vai impactar diretamente, não só do ponto de vista estético, né, como você falou muito bem, mas também do ponto de vista nutricional, né, funcional, com um impacto muito grande na nutrição. Então, não só você ter se tiver uma ausência a ausência de vários dentes, né, a criança, ela não vai conseguir se alimentar, né, adequadamente de alimentos mais sólidos, então tem que se fazer daquele momento onde há ausência dos dentes, se fazer adequação da alimentação para que ela possa se alimentar. Isso a gente sabe que isso vai impactar também até no desenvolvimento da face, né, quando não se faz a mastigação adequada, então pode impactar no desenvolvimento da face, no status nutricional, né. Então é importante que se tenha uma avaliação em conjunto, né, com uma equipe multidisciplinar, para avaliar qual a melhor alternativa para se contornar, né, esses danos, né, causados pela ausência total ou parcial desses dentes, para que a criança tenha um desenvolvimento mais próximo do que se pode, mais próximo do normal, né, o melhor que se possa ter, de acordo com a limitação, para que no momento oportuno se faça a reabilitação desses dentes que não foram formados. Entendi. Agora, outra coisa que surge também é em relação ao tratamento. Assim, eu vejo que existe um padrão dessas síndromes, né, que é o tratamento mais cirúrgico, mais físico. É o caso dessa síndrome também, ou ela recebe um tratamento um pouco diferente das demais? Essa vai receber um tratamento diferente, né, das demais. Porque o que a gente comentou das anteriores, você tem uma alteração física, né, que se forma e que há necessidade da abordagem, o que é possível, melhor dizendo, fazer uma abordagem, na maioria das vezes, cirúrgica. Remoção daquele tumor, ou daquela alteração, ou do cisto, né, que se formou ali no local. Nesse caso especificamente, o que o indivíduo vai apresentar é a ausência da formação de estruturas que a gente tem normalmente, né? Então, ele vai ter a ausência da formação de glândulas sudoríparas, ausência da formação de dentes, né, de pelos, né, os pelos ficam mais ralos, né, mais finos. Então, a abordagem, né, de fato, ela vai ser para minimizar esses danos. Talvez o impacto principal, aliás, o tratamento mais, a intervenção talvez mais importante nesses pacientes, não que seja mais importante, mas aquela intervenção de fato, é na reabilitação dos dentes que não foram formados, né? Não substituir, né, mas colocar no local, na mandíbula e na maxila, estruturas protéticas dentárias para que o paciente tenha uma vida tanto estética quanto funcionalmente mais próximo do normal, né, ou mais de forma mais efetiva dentro da limitação que ele apresenta. Uma outra coisa importante, né, que eu tô me recordando aqui é que isso é variável, né, mas alguns desses pacientes também, eles podem apresentar alguma alteração na formação de glândulas importantes do trato respiratório, né? Não, a partir da boca, né, a formação de glândulas que produzem uma secreção mucosa, porque o que está na boca vai produzir saliva, mas à medida que a gente vai descendo, né, faringe, laringe, na região também de seios, da face, essas glândulas mucosas são importantes não só na como defesa, né, mas também para lubrificar todo esse sistema respiratório e as estruturas que dão suporte a esse sistema respiratório. Então, a ausência dessas glândulas ou uma diminuição significativa delas, isso pode impactar na produção desse muco, né, dessa substância que é importante na defesa contra agentes externos, poluição ou micro-organismos. Então, o paciente ele pode cursar com mais eventos respiratórios, como infecções respiratórias, né, otites, sinusites, né? Então, isso também é uma das possibilidades que o paciente portador dessa condição pode apresentar. Não todos, né, mas é importante que saiba que essa é uma das alterações que também pode apresentar. Aí já vamos ficar atentos. Bom, Daniel, a gente está encaminhando para o final do programa agora, e antes de encerrar, eu gostaria de passar a palavra para você, que é professor de pós-graduação em odontologia da UFPR. Daniel Pérez, por favor, suas palavras finais. Bom, Ezio, eu queria mais uma vez agradecer aqui o convite, né, a oportunidade de participar do Saúde é o Tema aqui na Rádio Paulo Freire. Acho que é um fórum que é super importante da gente tentar disseminar informações que geralmente ficam só na não só, né, mas principalmente na academia, mas divulgar de uma forma geral informações que podem ser importantes para a população de maneira geral, para grupos talvez específicos, né, que podem apresentar determinadas doenças. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade, a Rádio Paulo Freire, toda a equipe, né, especial a professora Paula Reis, que é coordenadora da rádio e desse programa especificamente, e dizer que estou à disposição para a gente continuar, né, essa parceria, levando informação para toda a comunidade, não só na comunidade em geral de uma maneira mais importante, mas também, né, para profissionais de saúde que possam atender pacientes que são portadores dessas condições que nós comentamos aqui hoje, né? Então, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham e até a próxima. Obrigado, Daniel. Muito obrigado pela participação. Um bom dia para você também. E, de fato, o que você falou é realmente... Nosso programa traz esses temas, né? Mas, às vezes, acobertados, ou que não é de fato de conhecimento público, mas que a gente tem que trazer e as pessoas precisam saber para cuidar de si mesmo, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, Daniel, pelas palavras. E eu lembro que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir de 6 meses. Não esquece de tomar a dose de reforço, hein? E o Saúde é o Tema encerra por aqui. Essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro desse programa foi do estudante de jornalismo da UFPE, William Araújo, sob a orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, Isabela Cavalcante, de jornalismo, e coordenação de transmissão e streaming, Igor Cabral. Edição de podcast, eu, Ezio Flávio. E também contou com a minha participação. Tchau, tchau, e até o próximo programa. Saúde é o Tema. Uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.